A. Biggie, Ugly, C. Ministério Philo Brothers. Aham. Sonho de menino. Na voz de um homem. Diz aí, Cadu. É um sonho de menino. Um sonho de menino. O tempo me fez sonhar e acreditar. Sonhar e acreditar. A maturidade me deu certeza. Nada como o tempo. Que eu nasci pra te adorar. Ah, quanto tempo faz? Faz tanto tempo. Mas com o coração alegre ainda me lembro de como eu ficava impressionado com os cantores que eu ouvia no rádio. Ou quando minha mãe colocava os LPs pra tocar, com o pente na mão na frente do espelho começava a imitar. Minha mãe ouvia louvores, eu era só uma criança. Meu pai escutava os muitos e bons partideiros do samba. Eu queria aquilo pra mim, aquilo me consumia. Eu dormia e acordava pensando no dia teria um microfone ou algum instrumento pra através deles demonstrar todo o meu sentimento. E fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira e sem perceber já era atração dos palcos a noite inteira, colocando à prova as influências de Jorge Ben e Tim Maia, somadas às melodias de Álvaro Tito e Banda Rara. Vem! Cantar é um sonho de menino. Cantar é um sonho de menino. O tempo me fez sonhar e acreditar. Sonhar e acreditar. A maturidade me deu certeza. O tempo é rei. Que eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. O menino tem um dom, dá uma chance pra ele mostrar. Com um bom empresário ele vai ser sucesso em qualquer lugar. E vai vender CD que nem água no deserto. Cuidado com o meio musical, pois tem vários espertos. Oportunistas, golpistas, produtores, mercenários. Mas tô tranquilo, sou meu chefe, sou meu funcionário. A firma é nossa, então é tudo a gente que decide. De mão em mão a gente vai e leva um preço justo pros humildes. Disponível pra download, é só clicar no link. Baixe meu disco inteiro e leve a salvação de brinde. Pois minha música é a palavra do evangelho, contida no testamento, seja no novo ou no velho. Ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar colocando no papel o que me vem à cabeça. Se vai vender, tocar, isso pra mim pouco importa. Pois onde se fecha uma janela, Deus abre uma porta. Minha música é pra expressar meus sentimentos. Minha música é pra mostrar o som que vem de dentro. Minha música é pra dizer tudo que aprendi. Minha música é pro mundo inteiro me ouvir. De menino. O tempo me fez sonhar e acreditar. Sonhar e acreditar. A maturidade me deu certeza. O tempo é rei. Que eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Hey. E aí, levitas, essa é pra vocês, irmãos e irmãs, vocês que consagram para estar no altar do Senhor. Te louvam por toda a sua verdade. Nunca deixe que ninguém tente impedir o chamado de vocês. Vocês receberam de graça esse dom maravilhoso. E não o enterrem, pois Papai do Céu fica muito triste com isso, amém? Por quê? Cantar é um sonho de menino. Cantar é um sonho de menino. O tempo me fez sonhar e acreditar. Sonhar e acreditar. Certeza que eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Cantar é um sonho de menino. Sonho de menino. O tempo me fez sonhar e acreditar. Sonhar e acreditar. A maturidade me deu certeza. Que eu nasci pra te adorar. Disseram que eu não era um adorador, mas eu olhei nos olhos da pessoa que me disse isso e disse pra ela: eu louvo e adoro ao meu Senhor e eu entrego a Ele o meu melhor com excelência. Eu nasci pra te adorar, Pai. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Assim como eu, meu mano Cadu Soul. Cadu! Muito obrigado, parceiro.